Quero agradecer a vocês, cada um de vocês, que se mobilizaram de todos os lugares do Brasil, que vieram com as caravanas, que compraram ingresso pela internet, a cada mano presente, a cada pessoa que participou desse projeto, ao Maurício DTS, ao Eric 12, ao Carioca, muito obrigado, viu, Caio? Sem palavras, ao Portuga, ao DJ Bola 8, meu irmão, meu aliado, meu parceiro, eu por você, você por mim, juntos até o fim e depois dele, certo? A Carol, melhor vocalista de rap feminino, indiscutivelmente do Brasil. Ao meu parceiro Léo, sem você não seria possível, viu, parça? Pode acreditar, muito obrigado mesmo pela lealdade, por ser meu irmão de verdade e não me abandonar. E a todos vocês, do fundo do meu coração, eu me despeço, pedindo para que o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Mestre Supremo Deus abençoe vocês e a família de vocês. Até a próxima Rap Nacional!